E disse o Senhor a Josué: entreguei na tua mão Jericó. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade por 6 dias, e no 7º dia rodeareis por 7 vezes. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se a prova está difícil, dê a primeira volta. Parece impossível, dê a segunda volta. Tudo parece que não vai ter fim, mas o inimigo vai ter que fugir, e essas muralhas vão cair. Então, dê a terceira volta. Então dê a volta nas muralhas. Então dê a volta nas muralhas. Então dê a volta nas muralhas, Jericó. Então dê a volta nas muralhas. Então dê a volta nas muralhas. Então dê a volta nas muralhas, que elas vão cair. A prova está doendo, dê a quarta volta. A quinta volta, toda tristeza vai ter que sair. Teus inimigos vão te ver sorrir. Diante de tudo vamos dar. Então, a sexta volta. Então dê a volta nas muralhas. Então dê a volta nas muralhas. Então dê a volta nas muralhas de Jericó. Então dê a volta nas muralhas. Exaltar a Deus, dizer que Ele é santo, é justo, tremendo, Ele é Deus. Vamos gritar bem alto, exaltar a Deus.